Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que você é aquilo que você pensa e, por consequência, aquilo que você vibra? Se possui a tendência de pensar somente negativo, acabará por atrair situações negativas para sua vida. É como se seus pensamentos fossem compostos por vibrações. Aí, à medida em que você pensa, emana energias que pessoas e situações que estão na mesma frequência poderão acessar você. Mais ou menos por aí. Então, indo por essa linha de raciocínio, é mais inteligente se você sintonizar com aquilo que gostaria de atrair para sua vida. No entanto, não basta simplesmente pensar e esperar. Já existem estudos que comprovam que nosso cérebro possui neuroplasticidade, o que favorece a criação de novas sinapses a cada pensamento novo que temos. Dentro disso, a psicologia se utiliza de técnicas relacionadas à imaginação a fim de criar situações em que a pessoa gostaria que acontecesse, né? Dizendo respeito desde a mudança de comportamento até contextos de vida. Para isso, basta que se use da imaginação de maneira ilimitada. Sabe aquela ideia de não colocar limites para os seus sonhos a fim de que se tornem reais? Então, isso não é ilusão. Se você quer ter um relacionamento profundo e verdadeiro com alguém, se imagine nessa relação, mas coloque sentimento. É a emoção da situação que te levará para ela. Imagine como se fosse real, como se estivesse vivendo agora, sem muitos detalhes para não limitar, mas vivendo o que você deseja viver. Sintonize com a vibração desse desejo, repita isso várias vezes, quantas forem possíveis. Preste atenção nas sincronicidades que acontecem ao seu redor. Sabe aquelas situações que você dá o nome de coincidência? Então, a coincidência nada mais é do que dois contextos coexistindo ao mesmo tempo e lugar. Estar atento a tudo isso te levará aonde você quer chegar, pois trata-se de indicativos de que você está alinhado ao fluxo dos seus desejos, conectado mesmo. Assim, haja conforme o fluxo. Não fuja dele. Então, boas conquistas. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.